escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Escolhes tu ou escolho eu. Começa agora... Ah, isso já foi. Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local e a hora em que se encontrem neste preciso momento em que estão a escutar este programa, já que, com certeza, não terão mais nada de interessante para fazer. Interessante? Ou sei se é interessante, porque de interessante, este programa, digamos, que tem muito pouco. Para ser completamente sincero, o que vale é que o diretor da rádio não se encontra num raio de 5 centímetros. Quer dizer, mais ou menos. Tem partes que sim. Bom, estamos na emissão 93. Sim! Hoje sabemos que é a emissão 93 e não 524 ou 1028, mas hoje é a emissão 93 que antigamente fazia o percurso entre lavadores e cordoaria. Cordoaria em lavadores, para quem preferia vir do Porto para cá e até passava relativamente perto da zona onde me encontro. Hoje já não há 93, infelizmente, mas ficou a recordação, quem sabe uma vez, um dia, irão fazer uma homenagem à carreira 93, que era um marco naquelas pessoas que iam na referida carreira todos os dias para o seu trabalho, para a sua residência, ou quem sabe até para simples lazer. Já que não há 93, temos hoje a emissão 93 deste programa e desta vez não me encontro sozinho. Tenho comigo dois convidados. Um fala e o outro ladra. Primeiro vou chamar o que ladra. Carlos Bonaparte, podes chegar-te aqui à frente, faz favor. Ora bem, fala aí aos nossos ouvintes. Agora, chamo o que fala. Oscaralhinho, salva de palmas para o Oscaralhinho. Ora, muito boa noite, ouvintes. Encontramos-nos diretamente no centro do Tufão Nuno, que esta madrugada atingiu com alguma violência a zona de Vila Nova de Gaia. As condições em que nos encontramos não são as ideais, mas enfim, devido à destruição aqui causada, é esta a única forma que temos de entrar em contato convosco nesta tarde de sábado. Ora, segundo as últimas informações que pudemos obter, o Tufão Nuno, que teve um epicentro inesperado numa zona que ainda não é conhecida de todo, a verdade é que ele chegou aos X km de velocidade, os ventos chegaram aos X km de velocidade e levaram pelo ar várias coisas, inclusive também já tivemos conhecimento esta manhã de algumas folhas de árvores que voaram com a força do vento. Guarda-sóis também voaram mesas, cadeiras, algumas cabeças, mas quanto a isso não tem nada a ver com o tufão, é mais outras coisas. Pronto, e é por aí, é neste momento a reportagem possível de momento. Vamos voltar ao estúdio com o nosso a mil caralhadas. Eu, entretanto, estou a tentar ver se consigo voar daqui para fora para chegar ao estúdio a tempo de fazer o programa com este ilustre locutor da nossa Rádio Internet, que aliás está quase a completar 6 anos de idade. Vamos então numa emissão. Amílcar, a emissão é tua. Depois dessa pequena intervenção do Oscar Arinho, que foi pago para me elogiar, nós vamos de já para a introdução, primeiro uma abordagem geral às três músicas que interessam, que vamos ouvir neste sábado 1 de setembro. Como é que sabes as minhas escolhas? Ah, Joe, como é que sabes as minhas escolhas? Calhou mal a parte técnica, a falsidade, às vezes nem sempre sai bem. A verdade é que dia 1 de setembro de 2012 será mais um dia em que eu irei abordar nas minhas três escolhas Londres. Londres. Ah, já estás aqui outra vez. Desta vez, e aproveitando o contexto de onde começou na quarta-feira, não os Jogos Olímpicos, mas os Jogos para mim e para o Oscar. Jogos para Olímpicos, Jogos para pessoas com deficiência. Ora bem. E então... Mais para ti do que para mim. Não, mais para ti do que para mim. Não, mais para ti. Mas mais. E então, nós na quarta-feira tivemos lá. Na quarta-feira tivemos lá. E uma cerimónia de abertura que estava a ver como que mais acabava. Eu gostava de saber... Viva lá os meninos! Eu gostava de saber o que é que aconteceu na RTP2. Que anunciaram a toda a gente que a cerimónia ia começar às 19h30. Era a única estação televisiva na Europa que dizia 19h30. Porque a cerimónia era às 8h30. É enganar os clientes, diz lá, é isso que se acha, é? Isso é uma desculpa para poder fechar com menos protestos RTP2. É isso. Começaram às 7h, lá dizia, começa às 7h30 e acaba às 10h. às 10 da noite, ia dar o jornal. Começou às 8h30 e acabou depois da meia-noite. É parecido. Sim, é... Ah, eu disse na semana passada, quando tu disseste que às vezes deve ser o público ir atrás da televisão, quando estávamos a falar do fim do European Top 20 na MTV, não sei se te lembras, mas fazemos conta. Lembro. E eu disse na altura, se isso fosse assim, esta altura já está marcada uma manifestação quanto ao fim da RTP2. E vai haver amanhã. Eu sei. Eu adivinho as coisas. Sou bruxo. Bem. Eu vi porque tenho subscrito à página do Facebook do Tugalix. De quantas? Tugalix. Sim. Bom. Olha, adivinhar, o diretor do meu trabalho é para assustar, é melhor do que tu. E ele na segunda-feira disse assim, até amanhã e logo que ganho o Rio Ave. O Rio Ave foi ganhar ao Sporting. Terça-feira. Até amanhã e logo ganho o Braga. Braga ganhou na Itália. Até amanhã e logo que ganho o Real Madrid. O Real Madrid ganhou. Quinta-feira. Até amanhã e logo ganho o Sporting. Ganho o Sporting. E no início da semana, na segunda ou na terça, ele disse assim, ah, na sexta, se perto da Europeia, não vai interessar a ninguém, Chelsea Atlético, a não ser que o Falcão marque 3 gols. 3 gols Falcão, ontem à noite. Pronto. O homem é bruxo. Não, oh. são 2 anos de experiência. Por acaso, já tem 20 anos. Então, estás a ver, são 2 anos de experiência. Eu sou novilho nestas coisas, estás a ver. Ora bem, Londres. Nós, há 2 semanas, ouvimos 3 músicas Beatles. Desta vez, não vai haver nenhum dos Beatles. Fui proibido. Eu tinha mais 3 Beatles, mas aqui a coisa não me deixou. Nós vamos primeiro... nós vamos escutar 3 músicas que se ouviram na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos e não Paralímpicos. Nós não temos nenhuma medalha, pá, nos Paralímpicos, como é? Vamos dar uma cabeçada aos outros. Exatamente. Eu gosto lá de um jogo, devias participar também, é o Corfbom, em que são cegos. São 3 cada lado e jogam a ver quem é que marca gols. A bola tem guizos, eles ouvem onde é que está a bola e tentam defender e tentam também marcar. A ficha. Coffee. No outro dia... Eu pensei que fosse coffee ball, pensei que fosse aquela coisa de estás a jogar a bola e a beber café. Mas não. Não é, está mal. No outro dia a China, acho que foi anteontem, a China ganhou 8-1 ou 7-1 à Grã-Bretanha. Sabes como é que foi o gol da Grã-Bretanha? Foi a árbitra, o juiz, o funcionário, a passar a bola aos chineses. E bateu nas costas e entrou na baliza deles. Foi o único gol da Grã-Bretanha. Então, e como é que na China, também há deficientes na China? Eles não matam os deficientes? E... Não é? Uma das canções que se ouviu fez-me reportar aos meus tempos de infância. Sabes que eu sou comunista? A 1996, em que na altura surgiu um álbum que revolucionou a música dança no panorama internacional. Chamava-se The Fat of the Land. Veio do grupo The Prodigy. Obviamente, o grupo britânico, senão. Dificilmente teria passado lá na cerimónia de abertura. E os The Prodigy lançaram um primeiro single em que há várias razões para ter escolhido o primeiro single do The Fat of the Land. O seu videoclipe, não tanto como o videogame de Lana Del Rey, mas assusta. Sobretudo quando se é mais miúdo. Há lá partes em que o cantor não fica ali a olhar e aquilo é tudo a preto e branco. E há partes que fica escuro. E depois de vez em quando aparece. E é um com os olhos muito abertos. Com o meu fora. Eu vou-te matar. Matar ou lamber ou umas coisas. Eu acho que lamber ainda era pior do que... Se me lambesse era pior do que matar. Bem. Eles são de Bantry, Essex, em Inglaterra. Foram formados em 1990. E... São considerados, no fundo, uns pioneiros naquela música Big Beat. Estás a ver assim? Beat. E eles, Fatboy Slim e Chemical Brothers. De Chemical Brothers, que já ouvimos aqui. Hey Boy. E Fatboy Slim também. I like you, praise you, casual, banana, beija. Hoje vamos ouvir os Prodigy com uma música que me faz reportar uma pessoa que já falámos aqui, não numa emissão, não em 2 emissões, portanto esta deverá ser a 3ª, que esteve em Londres, agora está cá, mas há de voltar para Londres. Meu primo, já sabes, sabes, meu primo, sabes. Porquê? Porque foi com ele que eu aprendi e comecei a enverdar, na altura, com o mundo dos ritmos. E bem, parecia que estavas um bocadinho mais verde, mas não sabia. Sim, podes continuar. O mundo dos ritmos. Quando eles... Eu lembro que eu estava sentado a me ver e fazia na mesa da nossa avó, ou até mesmo nas calças. Fazia. Hey, hey, hey! Tim, tam, batalha, sarta! Aqui, muito quente! I'm a very empty and I'm destroying sighting. Hey, hey, hey! I'm a fire starter! To with me fire starter! Já perceberam que música é que vamos ouvir? Cantinho! É um grupo de referência para mim, apesar de não ser um dos meus géneros preferidos, mas neste grupo eu gosto deste tipo de música. É uma música que me faz lembrar a gravatão em Londres. Londres! É um iniciador de fogos. Isso é que eu desconfio que logo à noite, quando fomos ver as notícias, vai haver muito incêndios hoje, com este sol, com esta temperatura, com este vento. E há quando saímos daqui, não é? Mas sobretudo, é isso. Quase. Mas sobretudo, é isso, faz reportar aos meus tempos de mais canalha, quando eu e o meu primo sempre atentos à música, até chegámos a fazer versões de músicas, que já apresentei aqui uma delas, se fosse Carficio. E este Firestarter, digamos que foi a minha primeira versão de instrumental, com as mãos e com as pernas. Traz-me essas recordações. Qual foi a primeira? Não sei, mas já fiz várias. Traz-me essas recordações de mais canalha e traz-me recordações da MTV quando dava música. É verdade. Que era sobretudo nesse canal que eu via o videoclipe do Firestarter. O The Fat of the Lamb, que incluiu também músicas como Smack My Up, que era uma música bonita e com um videoclipe muito educativo, com pessoas nuas e coisas. Tinha aquela... Breathe with Mantrum. Sabes? Breathe the Breccia. Come play my guy, Voltestia. Olha a vista. Bem, nós vamos. Não és tu. Vamos embora e eu vou ali e já venho. Tens alguma coisa a dizer? Não. Vamos à música então. The Prodigy e Firestarter. Thank you. bem-vindos a mais uma edição dos Escolhos do Escolho Eu, edição número 93, para a tarde e noite de sábado, dia 1 de setembro de 2012. Eu já disse isso tudo há bocado. Eu sei, mas eu não tinha dito. Ah, bem. Já agora deixem-me dizer que, para quem não sabe, ficou resolvido o mistério de qual é que seria o número da edição na passada semana. E quem é que o resolveu? Diz, foste tu. Foi eu. Claro. Tu é que estás para dizer. Não sei que foste tu, mas tu é que estás para dizer que fui eu. Sim. Pronto, ao contrário do que se especulou na semana passada, que poderia ser o número 524, estamos ao 1028. Viemos afinal de descobrir que é o número 93, antiga carreira dos transportes públicos do Porto, não é público, mas faz de conta. No final de outubro, por acaso é. No final de outubro chegámos a 100. É verdade, é verdade. Ou início de novembro, foi lá assim. É verdade, é verdade. Pronto, então por isso, coisa. Vamos embora, vamos fechar a edição 93, não é? Ora bem, segunda música de hoje, a segunda que importa, porque a primeira é um espetáculo também, há que admiti-lo. Bom. Não é que ele mereça, mas... Bom. A gente tem que admitir. E gosto de escolher uma música de um grupo que não é boa. Não, a música não é conhecida, nem o grupo. Nem é boa. A música não é boa. Ah, pois não. bom trocadilho. Não posso dizer carilho, pois não. Anda lá, o carilho não jogou nada na pois, quinta. É isso. Ora bem, vamos aqui ouvir uma música de um grupo nada conhecido. Uma música que por consequência também não é nada conhecida. Ora bem, chama-se No Good Start a Dancer. E é... Start a Dance. É a mesma coisa, Start a Dance. E é dos Prodigy. The Prodigy. Tem que estar sempre a corrigir cada frase que diz. E é dos The Prodigy. Pronto, é a mesma coisa. Bem. Dos The Prodigy, pronto. Como é uma nota de ecrã. Uhum. Ora bem. Eu antes escrevia Prodigy como escrevi há pouco. Com G-E-A. Mais. Pronto. Ora bem. Eu escolhi esta música por alguns motivos. Vamos começar pelo primeiro. As minhas cassetes de vídeo. Ei, isso já gosto. Era a cassete número 16, não é? Não. Era número 10. E neste momento acaba de cair mais um pau nas proximidades dos estúdios de rádio Antena Web. Desconhecemos ainda de quem era o pau, mas lamentamos imenso pela perda do mesmo. A quem eventualmente tenha perdido, se é que alguém perdeu. A ventania continua intensa, digamos. Aproximar-se dos Y km por hora, os programas são as informações que temos à nossa disposição. Assim que seja possível e que me apeteça, voltaremos à antena. Quer dizer, ao ar. Pronto, vá, vocês perceberam. Até já. Cassete número 10. Pronto, cassete número 10, a faixa que eu desconheço qual é que seria, já não me recordo, mas teria 30 e poucos. Era uma das últimas. Porque a cassete número 10 e a número 5 eram 2 horas e meia. Não, eram 3. Portanto. Se dá um pipe 30 e uma música, já deu 32. Sabes que o vento está a ficar ali no microfone, está a captar. É, para ver que não estamos a mentir. Pronto, está bem. Vou estar ali no gráfico. Vai ficar lindo isto, pois. Hoje estamos a gravar no exterior, porque, entanto, o interior. Já não há interior. O estúdio voou, portanto. Estamos a gravar no interior. Ficamos sem interior. Exatamente. E então, depois disso. Pronto, então eu escolhi esta música. Porque essa presença. Onde é que eu gravei essa música? Então, na MTV. Pois é. Pois foi. E esta música, mais do que isso, tem uma outra novidade, digamos assim. Aliás, não é novidade, eu já falei aqui, mas não falo muitas vezes. Aquela altura em que eu não tinha TV cabo, mulher. Tinha, mas era por satélite. Mas era naquela zona. Exatamente, porque naquela zona não havia satélite, não havia cabo, só havia satélite. Aquela ali na beira rio, caralho. Na beira rio! Naquela ainda freguesia. A MTV era o canal 7. Era. Talvez que eu sei. Naquela ainda freguesia da Furada. Ou de São Pedro da Furada, para ser mais correto. Não é São, é São. Eu disse São. Pois sexto. Pronto. E então. Eu escolhi esta música. Pronto. Havia uma altura, havia um canal que era o Mosaico. Dava os canais. Até mas não tinha TV cá, como é que tinhas isso? Porque o mosaico que eu tinha era o mosaico espanhol. Ah, pois já tinha dito também. E este mosaico espanhol tinha, digamos, isto devia ser de alguma operadora espanhola. naquela altura, porque a verdade é esta. Nós tínhamos canais portugueses, mas não havia uma única publicidade dos canais portugueses. Aliás, a maior parte dos canais que eles publicitavam, nós nem sequer tínhamos lá na lista, legalmente. Mas claro que pronto, eu tinha, né? Até 99, até menos de 99 tinha. Pronto, e então? Deu-se essa situação de que, como é que eu posso explicar? Eu tinha, portanto, esse mosaico e havia um canal que era o Box e o Palco. Aliás, um dos canais, o Palco e o Box. O Box era um canal que tinha 16 canais. Imagina, só de Box. E o Palco? Ah, e Box, mesmo Box? Sim. Só pensei que estás a ver Box de caixa. Não, Box. Box fixe, por ver se é isso. Já ter E o Palco era um canal que só tinha música. Outros 16 canais. E que, na sua maioria, eram filmes. Mas havia um de desportos. Não sei, quer dizer, até podia haver mais do que um canal de desportos, mas que eu saiba era só um. E então, muitas vezes, esse tal mosaico anunciava os combates de boxe de pesos pesados do que daquilo lá no palco. Não é? Ora, eles anunciavam geralmente com esta música. Aquela música pesadona, não é? com ritmo muito pesado, com uma batida muito forte. E eu lembro-me que eu adorava esses reclames por causa disto, desta música. E não era só eles, também havia mais uma. Havia mais uma. Como é que ia dizer? Enfim, mais um reclame do género também. Aliás, sabes que eu acho que tu ias gostar. Eu também era capaz de gostar muito de um canal de televisão que, não, que cheguei a ter uma vez, mas pouco. Havia um canal que se chamava Via Wimbledon. Era só ténis? Era. Noutros tempos. É verdade, só ténis. Era um canal espanhol. Na altura, muito mais à frente. Agora as televisões portuguesas e espanholas estão mais a par, mas na altura havia uma grande discrepância entre a televisão espanhola e a televisão portuguesa. Que eram canais tudo quanto era sítio. Havia um que eu adorava ter, e cheguei a ter uma vez, mas pouco tempo, que era o Clube Super 3, que era tipo o Canal Panda, só que em Espanha fazia muito mais sucesso do que o Canal Panda. Aliás, acho que agora o Canal Panda já nem sequer existe em Espanha, só existe mesmo em Portugal. Ai, é? É. E tu deixas? Não importa nada. Porque na altura eu lembro que o Clube Super 3 tinha muito mais sucesso. Outros tempos, é isso mesmo. Outros tempos foram esses que eu vivi. Ah, foram. Mais. Pronto, eu escolhi esta música porque me traz estas recordações todas. Porque me traz a recordação daqueles domingos em que tu acordas. Epá, amanhã é a escola, mas eu ontem vim de sábado. Ou seja, há aquela melancolia, mas ao mesmo tempo aquela coisa boa. Estás em casa, está quase na hora de comer, que isto eu gravei isto por volta do meio-dia. Está quase na hora de comer eu tinha os meus irmãos em casa, tinha uma cadela, tinha uma gata. Era, enfim, outros tempos, não é? E então, eu escolhi esta música porque me faz recordar essas coisas todas e para corresponder, como há algum tempo não acontecia, ao grupo já acontecia, mas eu e a gente também, automaticamente. Mas pronto, para corresponder também à tua seleção musical. Mais. Só isso. Então vamos embora. Vamos lá. Vamos escutar este homem chamado alguma coisa. Por acaso eu sabia o nome do vocalista principal, mas vamos ver. The Prodigy com No Good. Start the Dance. Já chega? Faz outra vez. Outra vez. Que é para dizer silêncio que se vai cantar a dança. Start the Dance. We'll be right back. Terceira intervenção da emissão 93 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Tentativa 1. Ação. Isto é mentira porque a gente é sempre a andar. Não é direito, mas é como se fosse. Não é, Oscar? É verdade, é verdade. Ah, tem excesso que não. Bem, a terceira música de hoje é mais uma que passou. Na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, datada já de 27 de julho de 2012. Há quanto tempo isso já foi, Oscar? Há um mês e quatro dias. Ah, isso é há muito tempo. A música apela a algo a que o Oscar Alhinho dá valor. Comecemos por aí. Comecemos por analisar profundamente e com calma e reflexão o título da próxima melodia. Ela apela, sim, à liberdade. Liberdade, liberdade. Quem me der em minha mão matar em mim a saudade dos tempos da escravidão e das galhetas que ferravam. Ou vossos ficaram dos tempos que marcaram essa luta da solidão. Se todo homem é irmão de outro homem escravizado, dizem-me vós a razão de ser preciso matar para acabar com a escravidão. de ser livre tenho sede. É uma luta que não cansa. E vós, que tendes olhos, vede aquele homem vosso irmão matar e morrer para viver na esperança de um dia acabar a escravidão. Muito, muito, muito. Um poema que já tem mais de 30 anos por aí. Não é meu, mas lembrei-me agora de dizer, ao dizer a palavra liberdade. O álbum chama-se Listen Without Prejudice, volume 1. Vamos continuar na década de 90, mais concretamente em 1990, precisamente. A música chama-se Freedom, ou então Freedom 90, Freedom 90. Foi um dos grandes hits, um grande sucesso, no início da década de 90 do século passado. E vem da voz, e vamos começar ao que interessa. Vamos começar no que interessa. Dois tópicos rápidos. Vem da voz de um britânico, dizem eles, que até marcou presença na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Olímpicos. Ele é grego. Desde quando é que é britânico? quer dizer, pronto. É grego, não é grego? Nasceu em North London. Ah! E as origens dele é de North London, é de Londres Norte. Por isso é que ele estava lá, percebes? Percebes? Mas claro. Mas pronto, o, coisa dele, o nome dele até é Georgios Kyriakos Panayotou. Mas de facto, agora fiquei mal que o homem nasceu na Inglaterra. Também vi que tinha nascido na Grécia. Bom, este britânico inglês londrino. Vamos ser diretos e ir já ao segundo e último motivo, além de ter marcado presença esta música no jogo. E esta até foi toda. Firestarter foi só um bocado. Esta foi mesmo uma atuação ao vivo por parte do intérprete Georgios Kyriakos Panayotou. Ele ainda canta. Então não conheço o novo hit dele. É isso assim, diga-me só ao fim. Quando ele ainda cantava músicas em condições, soltou esta. Mas a questão é a seguinte. Ele foi cantar duas músicas à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. A primeira foi a que vamos ouvir de seguida. E quem dera que ele tivesse acabado a sua atuação naquele momento. Porque o que veio a seguir... Acho que já é o degredo de um artista. E não é só isso. É uma coisa que eu achei estranho e que um dia alguém me há de explicar. Houve cantores que cantaram mesmo e outros playbacks. E este ainda foi mais estranho. A primeira música cantou mesmo, a segunda foi playback. Porquê? Oh, estranho. Qual é que foi a segunda? Foi o single mais recente dele. Não sei dizer o nome daquilo que eu quero. Eu explico porquê. Então diz, chega para. Porque é impossível... Tu tens aquela voz. É impossível tu tens aquela coisa na voz, tipo. É que ele está muito robô, não é? Pois está. Mas dias corre. Pois está. É impossível tu ter voz de robô. Não é? Então ele tinha que cantar sem ser. Porquê é que ele recorreu à voz de robô? Porque ele não sabe cantar. Portanto. Já não tem estofo para cantar. E portanto. Digamos que. Enfim, esta música. É mesmo daquela White música, Light. Exatamente, é mesmo, Luz Branca. É mesmo aquela música feita para vender. É aquela, mesmo aquela música feita para vender. E pronto. E não importa se tem qualidade, se não tem. No Reino Unido vendeu. Chegou número 15 no UK, top 40. Como é que sabes? Porque sabe essas coisas todas. Por acaso estava ali escrito número 15 no Reino Unido. Muito bem, pá. És um gajo inteligente. Também não faças dele, ele tem 49 anos, não tem 95. Pois não, mas quer dizer... Olha, nasceu no dia que morreu o Michael Jackson. No mesmo ano. 49 e já canta assim. Bem, mais uma vez, esta música faz-me rebordar aos meus tempos de infância. Mas mais concreto, eu conheci esta música por causa do Robbie Williams. Não sei se te lembras da versão dele. Se calhar não. És burro, sabes tudo e não sabes. Ah não, já me lembro. Olha, diz aqui, George Michael performed the song during the closing ceremony of the 2012 London Olympics. Closing? Ah, diz aqui que foi na cerimónia de encerramento. Será que foi? Olha que estou certo, quase certo. Ah não, que também apareceram lá as Spice Girls, está bem. Pronto, foi na cerimónia de encerramento, não interessa. Cantava a Freedom e ia-se embora que eu ficava tão contente. Mas pronto, apelando à liberdade. A acabar com as coisas. E então é isso. E recordação a Londres. E eles temos aqui George Michael, né? Lembra-se da Let's Go Outside? Ai, não me lembro. Ainda. Isso será tema para outro programa que eu vou fazer. Foi uma grande música de 99. 98. Sim, mas teve muito sucesso em 98. Teve muito sucesso em 99. Olha, vamos embora antes que comecemos já a porrada. A música acalma-nos. Está bem? Freedom. I won't let you down. Fala. Também, eu digo agora. Tudo bem, rápido. É que Freedom. É também o nome da empresa que produz o programa Uma Noite de Ecrã. falar, pá. Já posso? Pode. E se eu não quiser? Não falas. Está bem, eu não falo. Agora. Ah, eu, como sou uma pessoa gentil com os nossos ouvintes, só com os nossos ouvintes, até vou falar. Ora bem, quarta música de hoje, por acaso também a quarta que interessa, porque a terceira também foi fixe. Caso raro, mas quando eu não escolher, mas vá, desta vez até aconteceu. Vamos aqui ouvir uma música que se chama Wake Me Up Before You Go Go. Esta música é de 1921. É um tema de um grupo que já existe, aliás, existiu, peço desculpa, durante mais de 60 anos. E que efetivamente acabou, não é? O cantor ainda canta, por acaso, tem 49 anos. Mas na outra vida também já foi cantor deste grupo. Estou a falar da Zwam, que apesar de serem um grupo relativamente recente, nos transporta aos tempos antigos da música à escala global. Vamos ouvir aqui um tema que se chama, já disse o nome, Wake Me Up Before You Go-Go. Esta música faz lembrar uma que a minha irmã cantava e que eu tinha num órgão. Que é, cantava? A minha irmã cantava esta música porque já vinha no órgão. Ou seja, o órgão tinha aqueles sons meio esquisitos, não é? Daquela altura, não é? E depois tinha também uma... E tinha também uma... Como é que é dizer? Tinha uma música já feita que se punha a tocar. Isto é mais ou menos assim. Eu quero ir à discoteca. Já não sei qual é que era o resto da música. Porque quando cantas metros baixinho, depois não se ouve. Quando eu faço a montagem, que eu deixa ver se faço tu, queres ouvir. Porque não vou estar a berrar, a cantar. Canta condições! Eu quero ir à discoteca. Vou não. Apanhar numa gaja e... O que é isso? Levá-la para uma... Caneca. Caneca. Pois, é por aí também, é verdade. Deus, por isso é que eu não canto alto, que é para depois não ficar mal, não é? O que o Carlos queria dizer é que este grupo esteve ativo desde 82 até 86 e a música é de 84. Para dizer, mesmo no meio. Os homens chamam-se George Michael, que ainda não foi comentado aqui neste programa, não, nunca. Jamais. A não ser há 5 minutos. E Andrew Ridgely era o outro homossexual. Elemento da banda. Olha, a discriminar as pessoas. No grupo, ah, pois, não posso chamar preto um preto, sou racista. Exatamente. Nos Estados Unidos eles eram conhecidos como os Wham UK, sabias? Porque havia outro grupo nos Estados Unidos chamado Wham. E então, como os Estados Unidos, eles é que são os principais, o resto tem que se arranjar outra designação. Eram os Wham UK. Mas o Andrew Rudge nem não esteve na cerimónia dos Jogos Olímpicos, nem dava todo nesse momento. Não sei porque é que estás a escolher esta música. Não sei, além do que eu ia à discoteca, não tem lógica. Mas estiveram no Live Aid de 84. Sim. Ah, mas espera, tenho outra coisa também. Então diz. Esta música faz parte da minha última cassete de vídeo. A 19ª. Exatamente. É a primeira música desta última cassete de vídeo. Qual é a última das últimas? Ainda vai, ainda escolhes depois, não diz. Essa é bonita. Só que não só sei isto. Não sei. E mais? Não, a última também é essa. Música é... Não, essa é a penúltima. A última... É do Zava. Eagle. Acho que se chama Eagle. É o Eagles. Sei. Já sei qual é. Eu gosto mais o... Don't go wasting your emotions. Também nunca foi comentado aqui. Não. Mas essa Eagle, has de ouvir a Eagle, que é uma música fantástica. Ah, eu já conheço, acabei de dizer que sei qual é. Ah, pensei que fosse... Mas acabei de dizer que sei qual é. Bem, 84. É. Álbum Make It Big torna isso grande. E? E a música chama-se Wake Me Up Before You Go-Go. Mas ia ser outro motivo. Ah, não, pronto, é a minha última cassete de vídeo. Ah, e a primeira música, exatamente. É a primeira música da minha cassete de vídeo. Gravei esta música na VH1, num especial que fizeram sobre Wham e George Michael. Agora só ouviu a dizer o que me faz lembrar esta música. Sim, que eu também tenho. Posso? Pode. Faz o meu Rodrigo. Sabes quem é? Feitamente, pois claro. Sei, aquele que joga no Benfica. Sim. Sabes que o Benfica ficou com a saída ontem do Yannick e do... E do Caraças. Pronto, mani. Sim, o Caraças mereci. E eles ficaram com 4 portugueses no plantel todo. Que bom! Sim, senhor. Que dizes? Em 20 e tal jogadores, são 4 portugueses, a equipa mais portuguesa do mundo. Se não houvesse mais nenhuma. Bem, Vamos embora. Vamos ouvir. Ah, isto faz-me ao Rodrigo, que era um dos concorrentes, aliás, foi o primeiro concorrente a ser eliminado da primeira edição da Operação Triunfo. Ah, pensei que fosse a Casa dos Segredos. Lembras da Operação Triunfo? 2001, por aí? Sim, sim, lembro. E o Rodrigo até era um, então, um rapaz. Na caminhonete da Flora. E exatamente. Que eu achei que tinha até as suas capacidades. Foi logo à vida. E ele cantou esta música logo na primeira gala, ou na segunda, acho que foi a primeira. Wake me up before you go. E foi aí que eu conheci esta música, foi na Operação Triunfo. Ah, foi? Tu conheceste na VH1, ou por aí? Não, eu conheci, ainda era uma. Eu tinha pai, eu conheci a versão original, conheci na VH1. Pai, em 99, 2000. Pronto. Mas eu. Aliás, eu gravei, eu já conheci pai em 99, mas gravei-se em 2000. Mas conheço a melodia. Desde para aí os meus 4, 5 anos de idade. Que era quando eu morava. Mas se esta música é de 84, como é que já conheces desde 42? Ah, tu já adivinhas? Sim, músicas, não é? já 40 anos antes já sabias? Sim, eu tinha uma antena que me dava informações do futuro. E tu durante a Segunda Guerra Mundial ouvias músicas do Zoan? Imaginavas músicas do Zoan? Sim, sim, ouvi. Era a tua diversão principal? Sim, era. Do Zoan, da Britney Spears. Claro. Não estivesse lá no terreno, como eu estive. Exatamente. Pois. É. Bem, vamos embora. Vamos lá então. Wham, intérprete. Wham, wham. Título. Wake me up before you go go. Orquestração. Wham Craftsman. Hit that high. Wake me up before you go go. 'Cause Ora bem, vamos para a quinta e penúltima. Se calhar até vai ser a última. Se me apetecer, até fica, passa a ser a última e vamos embora. Não. Todos. Ah, ainda tens outra música, pois. Está bem, infelizmente. Nós vamos escutar de seguida. Não, antes, ainda não fizeste o teu resumo da semana. Vou eu fazer o meu. Começou por, na segunda-feira, eu ter uma notícia meio esquisita e uma coisa rara de me acontecer. Na segunda tarde, no fim da tarde, soube de um falecimento que já tinha acontecido no sábado. Nada mais, nada menos que o Neil Armstrong, aquele que foi supostamente o primeiro homem a chegar. Na segunda? Só soube na segunda, ao fim da tarde. Sou um burro, pá, podes dizer. Diz. É burro. Exatamente. E então só soube na segunda, ao fim da tarde, no fim de semana, nem sequer ouvi falar disso, nem uma linha, nem uma palavra, nem coisa. Até disseram que a lua ficou azul este fim de semana. Ontem, foi. Ontem. Mas isso já estava previsto há muito tempo. Pronto. Mas dizem que já havia uma relação entre a morte do Neil Armstrong e o azul. Está. Ah, bem, está. Bem, no... e então eu soube só na segunda feira da tarde, mas um homem que supostamente continua a dizer supostamente chegou à lua, porque para mim aquilo continua a ser a maior fraude que os americanos espataram ao resto do mundo desde que eu nasci. Portanto, nos últimos 87 anos. Além disso, pior surgiu já o meio da semana, final da semana. Acho que foi na quinta. Foi na quinta. Disseram à minha mãe que tinha falecido o pai de uma pessoa que a gente até conhece. Que eu até pedi-te o mail anteontem. Uma escritora e tal. Tinha falecido o pai dela. Pronto. Soube disso e tal. Fazia sentido, não é? Fazia. Já não fazia? Fazia. O senhor já estava doente? Exatamente. Pronto. E eu soube disso, pedi o mail, enviei-lhe o mail e pronto. Olha, é vida. Ontem à tarde ela responde. Eu não sei que notícia é que eu viste. Mas estamos todos bem, a pior parte já foi passada, já superamos as adversidades e não se prevêem desastres futuros. Para que é que as pessoas imitam? Ainda bem que não me disseste porque é que era. Não, eu não lhe disse diretamente o que era. Mas, quer dizer, já anda a espalhar-se lá na freguesia local que o senhor está morto. E ele está vivo. Até já chegou a notícia à minha casa, a notícia falsa. Mas, ainda bem que está vivo. Para que é que as pessoas imitam? Mesmo lá. Não, porque é fixe da piada, não sei. É fixe falar da vida, da morte dos outros. Já, yeah, mesmo. Nós vamos fechar com uma melodia que, para mim, não podia ter havido melhor escolha para a banda sonora dos medalhados nos Jogos Olímpicos de Londres. O que é que quero dizer com isto? Cada vez que os medalhados, os três primeiros de cada especialidade, cada modalidade, subiam ao pódio, em todas as modalidades, ouvia-se a mesma música de fundo, enquanto andavam lá os funcionários, o vice-presidente e o presidente e os outros mamões todos. Ah, não pode ser mamões. Não. Os outros... senhores em gravatas. Senhores com gravatas e fatos que andavam lá todos. Enquanto passava essa gente toda, ouvia-se esta música, que reporta, e agora vamos sair de 1990. Quer dizer, já tínhamos saído, por causa de quartos, não é? Estragou tudo. Claro. Já que andamos a recuar, andamos em 96, 95, 90, 84, vamos recuar ainda mais. Portanto, a tua próxima música tem 6 anos 70. 96, 95, 84... Não, 96, 95, 90, 1984 e agora 1981. Apareceu um filme nos cinemas chamado Chariots of Fire. E que retratava a história, aliás, o filme é mesmo baseado, o enredo é baseado, nos dois atletas olímpicos de 1924. Portanto, a última edição dos Jogos Olímpicos realizada antes do meu nascimento. Eram eles Eric Liddell, escocês. Ah, foi o que inventou aquela cadeia de supermercados, não foi? E o Harold Abrams, inglês. Um cristão, o outro judeu. O escocês era cristão. E o inglês, o Harold Abrams, era judeu e que tentava lutar contra o... Como é que tu... A palavra que me disseste há um bocado? Discriminação. Não é discriminação, o preconceito. Em 1924, os Jogos Olímpicos... O Hitler também. O Hitler, coitadinho. Não, o Hitler tentou acabar com o preconceito. Foi ele que foi da forma errada. Os Jogos Olímpicos... Os Jogos Olímpicos... Olímpicos de 1924 foram realizados em Paris, que é a capital dos Estados Unidos, e esta película foi nomeada para 7 Oscars. Só a Lady Gaga é que consegue melhor. E ganhou 4, incluindo o melhor filme. Na lista oficial do Instituto de Cinema Britânico, dos 100 melhores filmes britânicos de sempre, este aparece no número 19. Mas não vamos ver o filme. Até porque na rádio seria um bocado complicado. Mas vamos ouvir a música. A música, que para mim aquele que puxa à glória, ao poder, à ambição de conquistar mais alguma coisa, e que para mim vem do grupo internacional que melodias mais bonitas e mais bem construídas consegue fazer, chamado Vangelis. Sabias? Não. Não sabes quem são os Vangelis? Sei. Mas não sabia que a música era de 91. 81? É essa? Não, é parecido. Não tem nada a ver, essa peça para 95. Bom, é essa. Exatamente. É igualzinho a isso. Ah, agora já estou a ouvir qualquer coisa. É essa. Isso era a música que se ouve. E isto também faz lembrar porque esta música, quando e foi na cerimónia de abertura, desta vez não vou me enganar. Na cerimónia de abertura, esta música também foi ouvida. E quem começou a tocar foi o Mr. Bean. Que eles estavam lá sentados no órgão e só com uma mão. Eles, o tocar dele era só com o dedo, sempre na mesma tecla. Enquanto isso, com a outra mão ia buscar um lenço, ia roubar uma coisa ao piano lá, ia fazer as palhaçadas. O Mi Sabino, que depois fui a pensar, e já foi hoje, pensei nisso. Para aqui, para o Zé Ceguinho, deve ser das piores coisas para dar na televisão, porque ele não fala, só sobre risos e alguns, alguns sons, efeitos sonoros de vez em quando, não é? É, por acaso é. Pronto, este sim, o Jorge Michael não é. Sim, mas lembro-me de estar, por exemplo, acho que era o domingo, que é que dava. Dava na FTP1. Tipo, silêncio. Silêncio. E vai. Só lembro de uma que era o Alelu. Alelu, ele na missa. Yeah. Não é assim? Aleluia! Ah, mano, era assim que eu fazia. O Jorge Michael não era grego, mas este é grego. Evangelos Odisseas Papanatanásio. 69 anos. Nascido um dia depois do Oscar Alinho. E 6 anos depois também. 29 de março de 1943. Volos, de Grécia. O Evangelos Odisseas Papanatanásio. Mais conhecido como Vangelis. Ainda é vivo, senhor. Vai trazer esta música do Chariots of Fire. Pode ser? Vamos lá então. Vamos lá. É a música mais bonita que passou aqui nos últimos 2 minutos. Yeah, meu. We'll be right back. esclarecer que o que vamos escutar é apenas o Titans, ou seja, a introdução, porque todas as músicas são Chariots of Fire. É uma obra. Não fui eu que cheguei a esta conclusão. É uma obra. E depois há uma parte que há o tema do um, do inglês, depois há o tema dos escoceses, depois há o tema dos 100 metros, depois há o tema de Jerusalém, e depois há... Mas para que eu ganhei isto? Já para a frente. Foi eu que cheguei a esta conclusão. Pois foi. Então, portanto, o que acabamos de ouvir foi apenas a faixa número 1, Titans, ou Titans, a introdução, de Chariots of Fire. Uma versão mais pequena, que é para isto não ficar um programa de 3 horas. Não pode ser. Então, fala aí. Cenas. Ah, já estás a falar. Pois. Não fui eu que disse que era uma obra. Não é? Isto é uma coisa. Já perdeste 42 segundos e meio. Ah, bem. Então vou dizer como é que se chama a minha última escolha. Então dizem que eu quero ouvir o teu inglês. Conquest of Paradise. Muito bem, com um sotaque britânico e tudo. A música do Evangelis, ou do Papanásios, da Tabasabanásios. Evangelis, Odisseia, Papatanásio. É isso. É melhor do que Stefani Angelin João Germanotto. Pronto. Não sei. Eu acho que eu gosto mais do Stefani Germanotto do que do Papatanásio. Ah, está a ver como sabes bem? Diz-se a música. Evangelis, Odisseas, Papatanásio. Estás a ver? Não estás a ver, mas consegues. Stefani, Germanota. Não, filho primeiro. É mais pequeno. Estás a ver? Papatanásio. Tá bem. Fala aí, ó, oh, Conquista do Paraíso. Vamos já um Papatanásio nas trombas. Vamos à Conquista. Vamos à Conquista do Paraíso. Porquê curti esta música? Porque não sabes mais nenhuma dos Evangelis. Não, sei. Sei várias. Porque... Olha, podia escolher aquela do tempo. Está só um hoje. Pim. Sim, mas escolheste essa porra. Da RTP. Já agora, tu sabes qual era a música que dava antes da RTP do tempo? Antes dessa? Não. Eu sei que durava aquela música, mas eu não sei qual é que era agora. Eu não sei o que fiz ontem, quanto mais em 1992. Eu gostava que... E agora aqui vão aparecer as nuvens e aparecer aqueles gráficos todos meus animais. Isso eram outros tempos. Meios duvidosos. Agora na RTP 2 já nem aparece ninguém a falar sobre o tempo. É só a música e aparecem lá as temperaturas e o céu. No céu, tão alto. Eu sempre disse que esta rapariga não era filha de gente elevada. Não sei para estas coisas. Fala. Evangelis, chega para aqui. Evangelis, Conquest of Paradise. O que é que gostei desta música? Primeiro, vamos começar pela parte mais importante. Que é? Festas de São Pedro da Furada. Outra vez? É hoje tu estás a gostar da Furada. Queres ir lá hoje? Não. Nem eu. Bom. Esta música é por isso mesmo. Eu principalmente tive este. Porque naquela altura, bem, não sei o que é, mas isto 95, não? Esta música? Sim, quando é que ela é? Ah, deve ser, depois eu vou ver. Sim. 95, 96, esta mas música... esta música tinha sido de 70, que andámos a recuar e agora vai estragar tudo. Pois é, mas. Pois foi, 96, 95, 90, 84, 81 e agora estragas tudo. Escolhi-se uma de Evangelis depois, que eu escolhi era, a Carrots of Fire. Exato, que horas me disseste, sim. Pronto, e então esta música. Duas coisas. A primeira faz lembrar as festas, porque faz lembrar as antigas barracas. Ou 92. Chamar. Sim, mas eu vi para 95, 96. O filme é de 92, e isto também é uma música para um filme. Eu vi esta música para 94, 95. Né? E esta música vendia-se numas cassetezinhas que estavam nas barracas de cassetes. Que eram umas coisas que eu construí em Legos. Deixa-me cá ver. Assim. Vocês ouvintes não estão vendo, está a ver? Estou. Assim. Depois assim. E depois assim. Pois. Era só isto. Assim, assim, assim. Depois põe isto a dançar. E depois... Porquê? Porque eu lembro de passar pelas colunas, não é? Ou seja, esta parte, esta assim era as colunas. Eu lembro de passar por isso. E lembro-me inclusive de uma coisa, eu para mim nunca mais me esqueço, que foi uma barraca de farturas. Logo ao lado estava o coisa das cassetes. Depois estava uma coisinha para os gamatrecos e mais umas coisas que lá havia, mais uns jogos. Depois estava uma tumba de um senhor espanhol que vendia umas coisas, muitas engraçadas e que falava assim. Eu acho que era da Galiza porque ele falava assim. E depois havia outra tumba. E depois a partir da tumba, isto do lado direito, não, de cima da direita, havia a tumba. Depois havia. O vira-cabeças, que ao princípio não estava, certo depois, era o vira-cabeças. E havia a Ula Cachonda. É verdade. E era o último, na altura eu achava aquilo enorme. Mas era o último carrossel que havia. Era a Ula Cachonda, depois só continuava o rio. Isto como é lógico, estou a dizer isto, mas antes, ou seja, atrás dessa festa, havia um palco onde estavam grandes nomes, onde também esteve o Dino Meira, se não estou em erro. Mas isto tudo para dizer o quê? Eu na altura achava engraçado porque... Mas o Dino Meira morreu em 94. Sim, mas as festas da São Pedro da Afrada já existiam antes. Mas foram antes? O Carriots of Fire só havia... desculpa, com o Carriots of Fire Day só havia naquela altura. Mas eu ia à festa desde pequenino e preciso então, não pequenino. Estás a associar o mesmo dia da música e do Dino não, Meira? Não, estou a associar à festa. Sim. Ah! Pronto. E então eu lembro que na altura havia isso. Mas é engraçado, como é que eu na altura... Eu devia haver mais alguma coisa. Como é que eu achava aquela festa enorme? E só tinha aqueles carros. Será que é assim já? Agora é grande, tem muita coisa, muito espaço, muita diversidade e muita porrada também. Sim, por acaso gostava de um dia de ir lá outra vez à festa. Um dia destes, para lá. Pois, agora só pode ser para lá. E então, eu lembro-me disso, mas é engraçado porque eu sei que do outro lado tinha mais. Não, isto devia ter mais alguma coisa. Porque eu lembro-me que do outro lado também tinha mais algumas coisas. Isso não sei. Mas era assim, de um lado e do outro. Carroceios de um lado e do outro. Que era uma coisa que eu gostava, porque aquela festa era muito retilínea. Não sei se ainda é assim ou não, mas era muito retilínea. E eu gostava das luzes do... Peraí. Antes do Vira-Cabeças tinha o carrossel. Bem parecido que tinha mais algumas coisas. E antes do carrossel tinha o coisinho para crianças. Bem parecido que tinha mais coisas. E depois tinha o carrossel, que era o tinha o cavalo, era o típico carrossel, o mais tradicional. E depois tinha o vira-cabeças. Não, peraí, tinha outro também. Pronto, não interessa. Agora não vou dar para entrar a pensar nisso. Porque eu lembro-me que... era isso. Tinha a tarântula, tinha o vira-cabeças e depois tinha a Ola Cachonda. Era isso. Porque eu lembro-me daquelas luzinhas em cima da tarântula. Não sei se lembra. Aponta para os ouvintes para saberem onde é. Mas não percebeste. Tinha as luzes da tarântula, depois tinha ao lado a vira-cabeças, que uma vez parou com o pessoal virado de cabeça para baixo. Boa noite. E tinha. E a minha irmã também lá andou, não foi nessa altura, mas já andou. E depois tinha então tal, o La Cachonda, então aí fechava depois a festa. Parecia que tinha 10 coisas, já era diferente do que ter 7. Pronto, e do outro lado também tinha umas coisas assim do género. E é assim, eu achei piada, sempre gostei muito porque aquilo. Tinha essas festas, era diferente. E então na altura eu comprei uma cassete que tinha essa música. Aliás, eles puseram inclusive a música, na altura do fogo de artifício, a barraca das cassetes, e nós abrigarmos na barraca das cassetes que era para as canas não caírem. Na altura ainda era com canas o fogo. Já não é? Pronto. Entretanto. Depois, mais tarde, comprei, já era outra festa, creio, uma cassete com esta música, mas em versão flauta de pan. Esta música está diretamente, eu associo diretamente a festas, e não é só isso, há transição da Mix FM para a Best Rock FM. Houve uma altura que a Mix FM abriu aqui no Porto, aliás, primeiro era a Rádio Continental, que era uma rádio só de música latina, não sei se lembras disso. Não. Depois, que era a 105.8, acho eu. Depois fechou e deu lugar à Mix FM. A Rádio Continental era uma rádio do Porto só. A Mix FM era uma do Porto e de Lisboa. Depois a Mix fechou e abriu a Best Rock FM, que acho que já fechou. Pronto. E foi isso. E então... esta música passava na transição de uma para a outra, passava. Eu tinha uma playlist que passava esta música. Esta, Passions of Angel, também já aqui eu. Pronto. Enfim, e eu escolhi esta música por isso. Porque é relacionada com as festas. Muito bem. Vamos ouvir então. É só isso, é o único motivo. Esta música, mas devia ser mais. Porque este filme do... Conquest of Paradise foi lançado em 92 e não foi por acaso. É que em 1992 celebraram-se 500 anos desde a chegada de Cristóvão Colombo à América. E este filme chama-se precisamente 1492, 2 pontos, Conquest of Paradise. Conquista do Paraíso. Pois é, pensei que tem lá uma coisa. Portanto, este filme é em... A história é um documentário histórico em formato de película, longa-metragem, realizada por Ridley Scott, e que é a história, basicamente, em resumo, do Cristóvão Colombo da sua chegada à América 500 anos antes. Está certo? Yeah. Nunca sei, porque é que eu em miúdo, não sei se contigo aconteceu mesmo, na primária sempre associámos Cristóvão Colombo a Portugal. É verdade. Mas quer dizer, ele é italiano, foi pelos barcos espanhóis... Eu acho que tem a ver com o centro comercial. É, por causa disso. Não, e porque Cristóvão é um nome português. Mas o nome dele, nós é que adaptamos. Cristóvão Colombia. O nome dele lá, o italiano. Cristóvão Columbus, sim. Isso é inglês, pá. É italiano. Cristóvão Colombia. Continua a dizer 50 tentativas. Cristóforo Colombo. Em espanhol, Cristóbal Colón. E nós adaptamos para Cristóvão Colombo. Mas pronto, tem nada a ver connosco, mas 500 anos depois... Usaram mais a tratar para Christoph Kern. Já não foi a primeira chegada à América, mas foi aquela chegada que iniciou as ligações e constantes negociações entre o continente europeu e o norte-americano. E na altura... Norte-americano? Na altura, americano. Não havia mais nada, não é? Eram os índios. Eram os índios com as pessoas importantes que éramos nós. Como as coisas estão iguais nos dias que correm. É, portanto, em 500 anos depois, nós ouvimos hoje, número 1, Prodigy, The Prodigy Firestarter, a número 2, The Prodigy No Good, é No Good, não é? É, Circle Dance. No Good, se deixam lá os parênteses. Número 3, George Michael, Freedom. Número 4, Wham, Wake Me Up Before You Go. Número 5, Vangelis. E Chariots of Fire, ou Chariots, se tu quiseres, Charros. É o Charros, isso. E vamos fechar com Vangelis e com Conquest of Paradise. Charros de Fogo. Charros de Fogo, é mesmo isso. E é assim a emissão 93, que foi a pior de todas dos últimos 7 dias. Para a semana estaremos cá com a emissão 94, se não morremos antes. Que violência. Agora vamos passar, vamos embora, porque de seguida temos uma gravação para uma estreia, não é? É, mas isso fica, isso fica para domingo. Vamos embora. Despeita aí duas coisas. Pessoal, sozinho aí, não se esqueçam de beber pouco e beber muito mais. Coisa. Assistam ao festival de fado da RTP, que vai dar para a gente ir à Eurovisão. E já agora, se porventura quiserem, porque não, assistir ao novíssimo filme, Music in Me, não sei de quando é que é, mas é para 75 ou o que é, um bocadinho de género. Por isso, já sabem que tenham uma boa noite, um bom sábado, uma boa sexta, porque não, alguns... Por exemplo, alguns programas ainda estão disponíveis, vão ser colocados hoje, os de ontem, portanto, vai ser uma boa sexta para vocês também. Eu ainda vou desejar, por isso, fiquem bem, bom fim de semana. Eu não consegui estar 30 segundos a dizer nada de jeito. E só 30? Eu pensei que andas a fazer essas coisas já desde 1986. Uhum. Afinal, enganei-me, ainda bem. Pronto, estou sozinho aí, pessoal, portem-se mal. E até à próxima semana, se não for antes.